Maria foi ao sepulcro e a pedra removida, seu coração aflito, chorando em dor, ela buscava o Senhor, mas anjos a confortam, trazendo paz e amor. Ele vive, ele ressuscitou, o sepulcro vazio, a vitória chegou. Paz seja convosco, ele é o rei, meu coração exulta. Mas Maria ouviu a voz do Salvador. Maria, eu sou teu mestre, teu amor. Ele vive, ele ressuscitou, o sepulcro vazio, a vitória chegou. Paz seja convosco. Mas a fé é crer no que não se pode ter. Bem-aventurados os que não viram e creem. Teu nome, Senhor, é luz que nos mantém. Ele vive, ele ressuscitou, o sepulcro vazio. Português e worship. A cozinha tá esperando.